você. Era tão jovem e me amava. No deserto me seguia. Minha presença te guiava. Você era todo meu. Como um tesouro me tratava. Te sustentei, te protegi. Tua paixão me alegrava. O que eu te fiz pra você me abandonar? Você me deixar. Hoje eu olho pra você vejo cisternas sem água. Nada passa de canções. Metodologias e mais nada. O lugar secreto está vazio. A nossa intimidade se acabou. Você trocou a minha glória e pensa que contigo ainda estou. O que eu te fiz pra você me abandonar? Você me deixar. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, pois conheço obras. Assim diz o Senhor. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor, pois conheço secreto está vazio. A nossa intimidade se acabou. Você trocou a minha glória e pensa que contigo ainda estou.